ti o mar era mistério. Tu mostraste que o mar era só mar, maior do que qualquer império. Foi a aventura de partir e de chegar. Maior do que qualquer império, foi a aventura de partir e de chegar. Foi a aventura de mostrar que o homem pode ir por todos os caminhos, e não há forças que o domem, sejam monstros terrestres ou marinhos. Sejam monstros terrestres ou marinhos, de Calicuta até Lisboa, sobre o sol e o tempo, é tempo de voltar e de voltando achar em Portugal este país que se perdeu de mar em mar. Achar em Portugal este país que se perdeu de mar em mar.